Bom, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos e que possamos nessa noite compreender um pouco mais dos ensinamentos que a espiritualidade maior vem trazendo à Terra através de tantos espíritos benfeitores que vêm se comunicar e vêm nos alertar a respeito da nossa missão, da nossa tarefa aqui na Terra. Nós vamos tratar nesta noite do tema O Valor das Pequenas Atitudes. Procurar refletir o significado que existe nessas situações corriqueiras, diárias, que todos nós vivenciamos, que todos nós vamos ao longo da vida experimentando e nem percebemos o valor que elas possuem em nossa evolução espiritual. Nós vamos lembrar que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. Então nós vivemos situações diárias que ocupam um tempo da nossa vida muito grande. Se a gente for verificar na vida de alguém, qual é o período de tempo da vida dessa pessoa que foi realmente marcante, que foi expressivo, foi muito significativo? Se a gente pensar na nossa própria vida, a gente poderia refletir, poxa, não fiz tanta coisa assim, né? Não produzi tanta coisa assim. Mas será que esse tempo não teria alguma importância maior do que nós atribuímos, esse tempo que compreende essas situações diárias que nós nem damos tanta atenção? Certamente ele tem a importância. O que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Quando a gente pensa no feito de uma pessoa que fez algo extraordinário, algo impressionante para a sociedade, nós pensamos, poxa, aquilo justifica uma vida. Mas e a nossa existência, marcada por uma rotina, marcada por tantas situações comuns, o que justifica a nossa existência? Certamente, esse tempo que nós vivemos e que nós poderíamos dizer, ah, não fiz nada de importante, tem uma importância muito grande, sim. Tem um significado espiritual muito maior do que nós pensamos, do que nós imaginamos. Nós podemos então, dentro dessa ordem de reflexões, pensar no tempo que se escoa da nossa vida enquanto nós estamos encarnados. Na imagem aqui nós temos a ampulheta, um instrumento que desde a antiguidade foi usado para marcar a passagem do tempo. Os grãos de areia vão caindo lentamente da parte superior para a inferior, e isso vai determinando a passagem do tempo. Nós podemos pegar essa imagem para representar a nossa existência aqui no mundo material e até a nossa existência como um todo, mundo material e mundo espiritual. E o tempo vai passando. Dizem os estudiosos do tempo que o tempo é uma criação do homem, na realidade o tempo não existiria. O tempo é algo que seria algo que nós criamos para tentar entender o período que nós vivemos. Mas, sem entrar nessas especulações muito profundas sobre a existência e o tempo, vamos admitir que para nós, espíritos encarnados, o tempo existe. E ele é algo implacável. Ele passa realmente. E o que seriam no tempo, ou o que seria no tempo da nossa existência, o que seriam os grãos? São justamente os grãos de areia. São justamente as situações cotidianas, as situações corriqueiras da vida. Assim como um grão de areia, ele é ínfimo, ele é muito pequeno, muito insignificante, no conjunto, ele é significativo. Então, no conjunto, tudo aquilo que nós vivenciamos diariamente tem uma importância muito grande. E cada situação, ela faz parte desse conjunto que é tão importante. E por isso mesmo, ela também é importante. Então, nós vamos considerar que os grãos de areia do tempo que se passa na nossa vida são o que então? Os nossos pensamentos, milhares de pensamentos diariamente nós produzimos. Pensamentos das mais diferentes naturezas, elevados, inferiores, comuns, pensamentos banais, pensamentos profundos, e é o que nós somos capazes de produzir. Palavras, quantas palavras nós pronunciamos diariamente? Ao longo de uma vida, quantas palavras proferimos? São centenas e centenas de milhares. E ações comuns que nós praticamos diariamente? dirigir um carro, atravessar uma rua, comprar, fazer uma reclamação. Quantas coisas nós fazemos diariamente? Tudo esse conjunto é o que está marcando a passagem do tempo na nossa vida atualmente. Tudo isso é o que está caracterizando a nossa existência, todo esse conjunto. E para podermos refletir então o significado do que é pensamento, palavra e ação, vamos buscar aí as instruções de espíritos sábios e generosos que nos trouxeram esses conhecimentos, que nos permitem refletir sobre o valor de cada um desses itens. Começando então com André Luiz, um espírito admirável que nos trouxe muito conhecimento sobre a vida espiritual. Vamos procurar refletir com ele, a partir ali das suas observações do livro Mecanismo da Mediunidade, o quanto o pensamento é importante na nossa vida. Nós temos então lá, dito assim: emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Então, cada pensamento que nós emitimos diariamente vai estar influenciando alguém. Alguém encarnado ou desencarnado. E essa pessoa, recebendo essa onda mental que nós produzimos, produz também ideias. E essas ideias emitidas, por terem afinidades com as nossas, também chegam até nós. Quantos estados emocionais nós apresentamos, quantas disposições nós vamos ao longo da vida apresentando, por esse mecanismo de estímulo que temos, de receber ideias que vêm de outras pessoas. Ideias que nós não ouvimos, que nós não lemos, mas que captamos com a nossa mente. Ideias que nós vamos recebendo. Quantos temores nós guardamos dentro de nós, que são sugestões mentais de encarnados e desencarnados, que endereçam a nós, porque também alimentamos temores, porque também temos medos. Quantas imperfeições nós dizemos que são muito difíceis de combatê-las, são muito difíceis de vencê-las, mas porque, dando vazão a elas, pensando nessas imperfeições, justificando-as perante a nossa consciência, por que mantê-las, por que não lutar contra elas, emitindo essa onda mental, recebemos de outros que pensam da mesma forma e que acabam reforçando em nós essa disposição a alimentar essas imperfeições. Então, os nossos pensamentos, todos, são emitidos em profusão o tempo todo. Agora, que cada um de nós, pensando no que estivermos pensando, seja no tema da palestra, seja em outra coisa que nos chame a atenção, uma preocupação, estamos emitindo esses pensamentos e eles chegarão a alguém. Talvez a nós mesmos aqui, ou a outras pessoas distantes, mas eles estão como se estivéssemos num grande caldeirão, tudo misturado, e cada um buscando por afinidade aquilo que possa se associar. Por isso que, se nós quisermos uma vida mental de qualidade, nós precisamos trabalhar sistematicamente por diminuir pensamentos de ordem inferior e alimentar pensamentos de ordem superior. É algo mesmo de trabalhar mentalmente, eliminando as ideias infelizes. Não com aquela atitude, muitas vezes exagerada, de nos censurarmos e nos culparmos por pensarmos como seres imperfeitos. Porque é a nossa realidade, é o que somos. O que não podemos é nos comprazer nesses pensamentos. O que não podemos é deixá-los dominar a nossa mente e eles ficarem ali o tempo todo sendo alimentados por nós. Pensamos em algo de natureza inferior, que felizmente já somos capazes de reconhecê-lo como tal, vamos neutralizar esse pensamento, buscando uma reflexão de natureza superior. Às vezes a gente tem dificuldade de buscar isso, da nossa própria experiência, do nosso próprio conhecimento, algo que rebata esses pensamentos infelizes. Então, podemos buscar meios que o mundo material nos oferece. Uma leitura, uma música que apresente ideias superiores, ideias que elevem a nossa alma, são mecanismos para substituirmos esses pensamentos inferiores. O ditado popular, quem canta seus males espanta, se aplica nessa situação. buscar realmente suplantar aqueles pensamentos infelizes por outro tipo de ideia, por outro tipo de pensamento. E André Luiz ainda continua nos dizendo, reafirmando isso que eu falei, estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. Então isso significa, né, resumindo essas ideias todas, significa isso. Nós estamos mentalmente ligados a inúmeras pessoas, encarnadas e desencarnadas, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Estamos alimentando mentalmente a nossa vida e a vida deles. Agora, que tipo de espíritos nós estamos ligados depende da seleção de pensamento que nós fizemos. E, refletindo sobre a palavra, vamos buscar ali as ideias do espírito Hamed, um espírito que se demonstra também muito sábio pelas suas obras, que aborda com muita profundidade as questões relacionadas ao nosso mundo emocional, às nossas virtudes, à nossa renovação interior. E Hamed, no livro Renovando Atitudes, ele vai nos falar sobre o poder da palavra, das palavras que vamos diariamente proferir. Ele diz assim: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Remetemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Nós temos uma ilusão de acreditar que nós sabemos o que é a realidade. Eu sei a minha realidade, é uma ilusão. Nós, na verdade, entendemos a nossa realidade partindo da nossa experiência, mas somando também aquilo que as pessoas nos dizem. É muito difícil o espírito ele se libertar disso, ele ser capaz de abstrair ideias, pensamentos, abstrair as palavras que os outros vão diariamente endereçando a ele, e ele ter uma visão própria da realidade. Na maioria das vezes nós somos profundamente influenciados pelo que os outros dizem. Veja no nosso ambiente de trabalho. Nós estamos lá trabalhando e vem um nosso companheiro de trabalho lá, um colega, todo desmotivado, falando de uma novidade que vai ser implantada no nosso ambiente de trabalho. E ele fala aquilo de uma forma extremamente negativa, dizendo que aquilo vai criar problemas, dificuldades, que aquilo é capricho do patrão. E qual que é a nossa disposição em relação àquilo que vem ser apresentado? Nós acabamos, muitas vezes, criando uma indisposição. Esse é um exemplo de como nós somos suscetíveis às palavras dos outros. Precisamos avaliar muito o que as pessoas dizem, porque nós criamos ideias e passamos a reagir a partir da palavra dos outros. E vamos criando uma noção sobre realidade que muitas vezes não é a verdadeira. Veja o que acontece com as crianças, com os jovens, se eles crescerem em ambientes que afirmem que eles são incapazes, que eles não conseguirão melhorar as suas vidas, que eles são espíritos imperfeitos e incapazes de se melhorar, que eles são destinados a sofrimento e dor. Essas crianças e jovens se tornam revoltados, se rebelam contra aquele meio que elas vivem. Então, o poder da palavra que nós temos sobre os jovens é muito grande. O poder da palavra que nós temos sobre todos que nós convivemos é algo muito grande. É algo que nós estaremos tendo uma responsabilidade significativa por aquilo que nós dizemos. Às vezes as palavras nós usamos de maneira muito equivocada, não é? Existem pessoas que elas passam a ser mal vistas no seu meio em função do que as outras pessoas dizem. Quantas obras beneficentes, quantos trabalhos espirituais importantes, muitas vezes são arruinados porque as pessoas falam demais, mal umas sobre as outras. As pessoas às vezes comentam demais os defeitos das pessoas, das instituições, E o que acaba acontecendo? Esquece muitas vezes os grandes valores que aquelas pessoas e instituições possuem. Esquece muitas vezes as grandes virtudes que o companheiro possui, porque só sabem relatar, só sabem dizer das imperfeições dele. Então a palavra tem um poder muito grande de influenciar. No fundo, a palavra é a articulação do pensamento que nós alimentamos. Mas ela é algo que no nosso mundo, aqui, no mundo material ou espiritual, tem uma influência profunda sobre tudo aquilo que nós vamos vivenciando, sobre a nossa interpretação da realidade. E Hamed ainda diz mais: reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Nós somos capazes de tanto afirmar uma ideia, de fazê-la parecer para nós realidade. Quando ele nos diz aqui que reconstituímos ocorrências passadas, lembra aquilo que se diz, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Quantas histórias da nossa própria vida vão sendo, ao longo da vida, recontadas por nós e vão sendo modificadas. E nós nem temos mais, muitas vezes, a clareza, a exatidão do que de fato aconteceu. E às vezes vem uma nova informação, um comentário que alguém faz sobre uma época passada e nós reformulamos a nossa compreensão sobre aquilo que se passou. Por isso que precisamos ter uma cautela muito grande com o que dizemos e com o que ouvimos as pessoas, selecionando, avaliando e sempre considerando se aquilo realmente é oportuno, se aquilo realmente nos edifica, se aquilo nos ajuda de fato. E busquemos agora refletir na ação. O Espírito Joana de Ângeles, uma grande discípula de Jesus, também nos traz muito conhecimento sobre o nosso mundo emocional, sobre o nosso mundo íntimo, nos fala sobre o poder das nossas ações, das nossas decisões, o quanto elas podem influenciar a nossa evolução. Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, vai nos dizer então: quando alguém aspira, deseja por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis, aquilo do pensamento que falamos, do campo mental, que contribui para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Lembra que Jesus falou? Busca e acharás? O que está por trás do busca? É você realizar a tarefa. É você buscar praticar aquilo. É o que ela está dizendo aqui, ó, contínuos esforços. É de tanto exercer algo que nós ganhamos habilidade, facilidade com aquilo. Então, se nós desejamos que algo faça parte da nossa realidade, que algo faça parte da nossa vida, nós temos que se esforçar naquela direção. Se eu desejo uma mudança no meu modo de ser, eu tenho que insistir nas ações que estejam dentro daquilo que eu pretendo ser. Se eu desejo ser capaz, ter uma habilidade, realizar algo, eu tenho que trabalhar naquele sentido, eu tenho que tentar. Só querer, só desejar, não é suficiente. O desejo ele é fundamental para iniciarmos qualquer ação, qualquer transformação na nossa vida. Mas o insistir, o perseverar, o trabalhar diariamente naquele objetivo é fundamental. Observe alguém que parou muito, há muitos anos de estudar e retorna aos estudos. Vai fazer um curso superior, um curso de qualificação. A pessoa se sente, no começo, meio inadaptada àquele mundo. Ela pensa, já não é mais para mim essa atividade. Passou o meu tempo. Então, por não exercer, por não insistir, ela bloqueia a sua realização. Porém, se ela acredita, se ela deseja e continua se esforçando, ela se adapta àquele contexto que exige dedicação, atenção, esforço no estudo. E ela se torna novamente um estudante. Mas por quê? Porque ela insistiu naquela ação. Ela exerceu aquela ação. E isso vale para qualquer realização da nossa vida. O que que nós quisermos, nós precisamos desejar, precisamos querer, mas precisamos insistir naquilo que nós realmente desejamos. Então as ações que nós vamos repetidas vezes praticando, elas vão se consolidando em nós, em hábitos, e elas vão se tornando aquilo que nós passamos a ser. Nós somos, por exemplo, pessoas assíduas de tanto insistir na assiduidade. Nós somos pessoas pontuais de tanto insistirmos na pontualidade. Existem pessoas que dizem assim: ah, eu não consigo ser pontual com nada na minha vida. Mas é uma questão de querer, de se esforçar, de se dedicar àquilo que é o seu objetivo. Por exemplo, tornar-se pontual. Se é que é importante para a vida dela ser pontual. Então, aquilo que nós vivenciarmos, insistirmos, nós iremos alcançar. E nós temos exemplos na vida do quanto todas essas coisas corriqueiras, comuns, todas essas situações que nós não damos tanta importância, que fazem parte então da nossa vida, que consomem um grande tempo da nossa existência e não percebemos, e nós vamos percebendo que essas coisas são sim importantes. Elas vão caracterizando o que nós vamos ser no futuro. Então, o que pensamos, falamos e fazemos no presente nos fará ser o que nós seremos no futuro. Então, as situações pequenas da vida, as pequenas atitudes, são muito importantes, são decisivas e influenciam a nossa evolução. Vejamos alguns exemplos de situações comuns que nem sempre damos muita importância, mas que interferem na nossa existência. Quando nós pensamos nas situações pequenas que nos favoreceram a existência. Quantos auxílios pequenos nós recebemos ao longo da vida? Quantas pessoas se prontificaram, desde o nosso nascimento até hoje, a nos auxiliar? Não com muito, mas com o pouco que elas podiam. Imagine quantas pessoas contribuíram de maneira pouco extensiva, mas significativa, porque era o que lhes cabia, elas nos atenderam, e chegamos naquilo que nós somos hoje. Já paramos para pensar quantas pessoas em algum momento fizeram algo que nos beneficiaram? Até pessoas que estavam apenas cumprindo as suas obrigações, mas por cumprir o seu dever, estavam nos beneficiando. Então, as situações pequenas da vida de muitas pessoas se tornaram importantes para que nós sejamos o que somos hoje. Temos também os exemplos que nos influenciam ao nosso redor o tempo todo. Nós vamos recebendo esses estímulos, como já vimos ali anteriormente. Nós temos também uma situação que é comum, que parece muitas vezes insignificante, quando nós falamos mal das pessoas, e isso pode criar, pode modificar a vida da pessoa de uma maneira profunda. E são só palavras, por exemplo. Temos também, olha, as informações e imagens que nós vamos recebendo diariamente de conflitos, de violência no mundo, ideias perturbadoras que vão nos fazendo ver a vida como nós a vemos. Temos também, por fim, o auxílio espiritual ou obsessão que se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Então veja, as situações corriqueiras da vida, as nossas pequenas atitudes, as palavras, os pensamentos, parece que não tem tanta importância. No conjunto, nos influenciam profundamente. O conjunto determina o rumo da nossa existência. E para que a gente possa reconhecer ainda mais o valor das coisas pequenas da vida, daquilo que parece ser insignificante, recordemos a passagem do Evangelho, quando Jesus exaltou a contribuição da viúva ao templo. Jesus chamou a atenção dos discípulos ali, dizendo que aqueles que ofereciam grandes tesouros não ofereciam tanto quanto a pobre viúva, que oferecia apenas 2 moedinhas. Ela estava dando aquilo que era possível para ela, aquilo que ela tinha. Então tinha um significado muito grande. Tinha uma importância, porque para ela era necessário fazer a contribuição ao templo, ela achava importante, ela se sentiria em paz com aquilo, e ao fazê-lo, ainda que de maneira tão reduzida, ela estava cumprindo ali o papel que ela se propunha, ela atendia a sua consciência. Por isso que Jesus disse que ela dava mais do que os ricos que davam tesouros imensos ali. E aí, para podermos ainda consolidar ainda mais a importância das coisas pequenas em nossas vidas, vamos ouvir uma narração, uma mensagem do Espírito Meimei, muito significativa, que nos faz pensar sobre quantas oportunidades pequeninas nós temos de transformação da nossa vida e da vida dos outros. Agora nós vamos aguçar a nossa imaginação para acompanhar o áudio, então. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar o teu nome. Quantas criaturas me ficam indiferentes, e quantas me abandonam por bicho emprestado. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surge na forma de um pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou fraco velho para o extremo, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a carne do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliam, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no carro do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao rei de Deus, tomastes uma semente mostrada por paz de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem das obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na pensão de um império. Já pensaram então quantas coisas nós podemos realizar, às vezes com muito pouco, em favor de outros e beneficiá-los? A nossa disposição em aproveitar as pequenas oportunidades da vida, ela deve ser ampliada, ela deve ser exercitada. Porque é ali que nós estamos realmente produzindo uma base sólida, uma base para realizações ainda maiores. Quando não aprendermos com essas experiências comuns, diárias, quando não aproveitarmos as pequenas oportunidades da vida, as pequenas atitudes, nós não conseguiremos estar preparados para grandes realizações. E ainda temos para reflexão, para valorizar aquilo que é, às vezes, insignificante na vida, pensarmos um pouco na vida de Madre Teresa de Calcutá. Ela tem uma frase muito interessante que ela diz assim, de tantas que são atribuídas a ela: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Às vezes a gente está num dia infeliz e alguém que nos recebe de maneira amistosa, alegre, é capaz de nos ajudar, às vezes, naquele momento mais difícil. É capaz, às vezes, de nos alimentar ali ainda alguma esperança. E é algo tão simples, um sorriso. E ela tem uma entrevista que ela deu para um documentário que foi feito sobre a vida dela, que ela também traz uma reflexão muito profunda sobre o valor das pequenas atitudes que nós temos, principalmente em favor ao próximo. se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito e qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Ela vivenciou isso na prática. Quando ela ainda não podia fazer uma grande obra de assistência às pessoas, ela ajudava com o que ela tinha. Desde tirar um pedinte que estava na rua ali abandonado e colocando a sombra, ela entendia que isso já era aquilo que ela podia fazer no momento. Foi alguém que valorizou profundamente as pequenas oportunidades na vida. Foi alguém que entendeu bem isso, porque ela compreendia isso. Que o importante não é a expressividade que uma vida possa ter pelos títulos, pelo poder que essa pessoa tenha, pela riqueza, mas de cada oportunidade da vida, de cada momento da vida, de cada situação. Às vezes a gente acha que o que nós fazemos não é tão importante, que aquilo que nós vivenciamos não é tão significativo, mas é muito significativo. Seja o nosso trabalho na casa espírita, seja a nossa atividade profissional, seja a nossa vida, o nosso papel no ambiente familiar, tudo que nós fazemos tem uma importância muito grande para a nossa existência como espírito. E Jesus enfatizou isso também, quando ele disse: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, não perderá a sua recompensa. Jesus dizia que até ofertar um copo d'água em nome de Jesus era algo que traria recompensa. Ofertar em nome dele não é só dizer, é estar revestido do espírito de caridade que Jesus exerceu para com nós. E é isso que nós tínhamos a dizer nesta noite. Que Jesus os abençoe a todos, possa trazer com essas reflexões a oportunidade de aproveitar as pequenas oportunidades. Se já o fazem, continuar fazendo, entendendo que elas são ali a nossa grande oportunidade de evolução. Muito obrigado a todos.